não se mede, amor que não se pede, não se repete, amor. Amor igual ao seu eu nunca mais terei. Amor que eu nunca vi igual. Amor que não se mede, que não se repete. Amor que não se pede, amor que não se mede, que não se repete. Amor, cê vai chegar em casa, eu quero abrir a porta. Eu sei que eu fui embora, agora eu quero você de volta.